decidi evoluir. Evoluir, eu conquisto aquilo que quero, pouco a pouco. Não me encare como louco por acreditar em um sonho. Não ache que sou da paz só porque é lá que proponho. Traumas do passado, deixe no museu. Olhe aquilo que tem, não só o que perdeu. Faça acontecer. Faça acontecer, não espere a ajuda de um Deus. Desistir é uma opção, se der jamais. Desistir é uma opção, se render jamais. Desistir é uma opção, se render jamais. Desistir é uma opção, se render jamais.